olha os molequinhos passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles estão crescendo. Os anos se passaram, os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Olha os molequinhos passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles estão crescendo. Os anos se passaram e os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Os moleque no corre, revolve comigo não pode. Maldade tá no meu olhar, melhor relaxar e tomar uma dose. Revolta de porta em porta, melhor somar com a maloca. Eu falo dos manos sofrido porque a vida é curta e não é lombra torta. Um salve pra aquelas não toca, que curte meu naipe provoca. Dinheiro virou sensual, tipo carnaval, idade não importa. Na sua sempre foi assim, parque Ateneu, lembrei do Vitinho. Corre no mato, não pego neguinho, mas desses polícia eu dou fuga sozinho. Os molequinhos tá tudo louco, a atitude tá no sangue, solta os pitbull nervoso. Oh, parque Ateneu é nós que tá. Colei no mundo pra esparrar. Olha os molequinhos passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles estão crescendo. Os anos se passaram, os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Olha os molequinhos passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles estão crescendo. Os anos se passaram e os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Assim que tá, é nóis. Que tá, descarrega rapá. Tambor que gira, pentes vazia. Muita mãe que chora. Zona show, é sempre a mesma história. É sangue jorrando e os moleque atrás da boa. Corre na encolha, estrago atrás da folha. Cresceram desse jeito então, que se foda. Mundão tá louco e logo cedo os mano morre. Aqui na quebrada, giro graé, as barque o choque. Querendo minha morte, não é só fé e sorte. Guerreiro é forte, leva um axé e volta pros corre. E tem pipoca no ok-toque, olha o depai tá cheio. Um salve pros moleque que tá pelo certo, futuro do gueto. Olha os molequinho passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles tão crescendo. Os anos se passaram, os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Olha os molequinho passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles tão crescendo. Os anos se passaram e os corre desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Ixi, olha lá, no canto do mapa, zona sul, cabeçada. Invadindo o rap, soltando fumaça. Bandana na cara, o crime na alma. Mente sem calma, dinheiro no bolso. Resolve problema na hora, vambora. Malandro come bem, no corre das notas lá fora. Eu sei que é foda. Uns hobbies faz as dólar, uns pega, mas paga a vista. Uns pega no F e não paga, hasta la vista. Eu sei a lei do bagulho que é ruim. Se pá diminui, quem não contribui, é bala dum-dum pra cena do louco. Eu também já fui. Pobreza rebela favela que investe nos cinco janelas. Dispensa barreta, põe toca na cara, maldade no dedo. Depois disso já era, roubando a cena, clima na parada, aumenta no grave, explode as caixas. Junta a molecada e se der muito não dá nada. Olha os molequinhos passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles estão crescendo. Os anos se passaram, os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Olha os molequinhos passando pior veneno. O mundo tá pequeno e eles estão crescendo. Os anos se passaram e os correm desenvolvendo. Polícia aprendendo, polícia nem vendo. Polícia aprendendo.